Juliano 212, ainda voando Itape, após Itape Duna, passa 8 mil voos sobre a água, reautorizado para 2 mil. 2 mil Itape Duna, Juliano 212. Índia, no ponto de escalada 1-0, chama a torre em 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste altivo é 1-0, no sétimo voo. Apesar do táxi de a Índia até o ponto de escalada 1-0 lá, torre 1-1-8-9-5, Oxener 6-2-2-4, pode ser 1-0 no... Linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 9 nós. A linha decola 1-0, Xener 6-2-2-4. 212, Duna, localizador, inicie redução de velocidade para aproximação, cheque para pouso, chame a torre 11895. 29, 6212. Boa noite, Baixaria 6212, ILS de Zona de Zona Zero. Gente, repartiu externo. Vai passar o externo em uma milha, é 212. Gente, vento 120 graus, com no zero na asa, altímetro no zero no meia, continua a aproximação, aguarde pista livre. No zero no meia, aguarde pista livre, 6212. Livre pouso não no zero, vento 120 graus, com no zero, nossa. Livre pouso no zero, Oxalé 6212. Oxalé 6224, decolado 5-0, controle 120 decimal 8, bom gol. 208, dá uma boa noite, Oxalé 6224. Controle Salvador, boa noite, Oxalé 6224, Puca Jambo. Oceano 224, controle, está em contato radar. 6224. Controle Salvador, boa noite, Oxalé 6000, Sinta Alfa. 6000, controle, ajuste 1097, autorizado chegada a Mari, desça para 2000. Poderia voltar? Livre. Vai estar. Solo 5-2, viva direita, solo 1-2, 1 decimal 9. Ah, obrigado. Salvador, boa noite, Oxalé 6212, entrou na 5-2. 6212, autorizado, táxi Alfa, direto, posição 07. Alfa Juliette 07, cadê? Luciano 6224, chame Recife, 12545. 12545, boa. Salvador, buenas noches. Europa 084, on stand 11. We'll be ready to start up in 1 minute from now. Europa 084, where to copy? Go ahead, 084. Clear to Madrid, flight level 370, runway 10, turn left after the battery. Puka departure, depart transition via upwards 110. Approach control frequency 120.8 and squawk 5112. Okay, understood. Clear to Madrid via flight level 370. Departure, turn left to Puka and transition confirm, please. Puka departure, depart transition. Zulu India Papa Alpha Romeo. Okay, Puka, Zipan transition, upper Zulu 10, frequency for departure 120.8, on the squawk 5112, Europa 084. 084 with the back correct, report ready for pushback and setup. Okay, we'll call you for push, Europa 084. Europa 084, we are ready to start up and push on stand 1-1. Clear to push back startup before you ready for taxi. Okay, push back and start up and push, ready for taxi, we call you 084. Scan 3600, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 11895. 11895, 3600. Muito boa noite, 3600, estabilizado, baixado e travado. Boa noite, 3600, reporte externo. Confirmo para 3600. Reporte marcador externo. Eu vou entrar na 3600. Externo, 3600. 3600, check train, livre pouso no 10, vento 120 graus com 99, altímetro no 0 no 6. 10 no 6, tá baixado cavado, livre pouso no 0, 3600. Web 5809 Salvador, ajuste agora 1016, autorizado chegada à área e desse para 2. 2016, 5809, pode voar, Duna? Negativo, devido à área proibida. Vai voar, ITAP? ITAP autorizado. Gente. 2000, ITAP, 5809. Europa, Giro e Salvador, Taxi. Rota direito, foco, show me pass on board. Deixa eu need passengers on board, Europa, Giro e foco. Ok, Europa, Giro e foco, clear taxi, land, main, Naples, and taxi, India. Hold short, runway 10. Contact Tower 118.95, 218.1016, Europa 084. 1016 to the main airport via India on 10 with Tower 118.95, Europa 084. Salve Salvador, muito boa noite, 3600, Lito. 3600, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, da 3600. Salvador, boa noite, Alfa, 3152. Boa noite, descendo Cruz 1-0-5 da Alfa. 3152, Salvador, boa noite. Ajuste 1-0-6, autorizado chegada a Mário, desça para 2000. Autorizado até 2000 na Mário, só 3152. Fica atento ao apoio do Aero Europa. Após, prossegue Juliette, portão 09. Quem que vai ficar atento após Juliette 09, tá? 5600. Passiro 84, we are approaching India, we switch off with 1895, Passiro 84. Ok, Europa 084, by right now, via taxiway India, I'll hold the short to the tower 118.195. Ok, thank you, good day. Well, good evening, Passiro 084, approaching holding point 10. Europa 084 ready? Affirm, fully ready, Europa 084. Roger, cleared for 2, line up and take off, runway 10, wind 140 degrees with 7 knots. Cleared to line up and wait and clear for take off 10, Europa 084.